A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a glória para sempre. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Pense na palavra devoção e você vai entender um momento nosso com Deus. E nós vamos compartilhar Josué, capítulo 3. E eu quero deixar algumas verdades bíblicas sobre a bênção de Deus e a conquista que temos para fazer em nossa vida. Antes disso, como tenho feito nos outros dias dessa semana, fazendo um relatório para aqueles que estão orando por esse trabalho, por esse ministério. Eu repito que nós tivemos mais 3.124 acessos no YouTube desde maio. Mais os acessos do blog, que já temos há um bom tempo, que são mais 6.295, e no WhatsApp do final do mês passado, do dia que nós fizemos o relatório, até o dia de hoje, são 7.512. Eu louvo ao nome do Senhor por isso e relato para que nós continuemos orando. Há pessoas que estão ministrando no mundo inteiro, em grupos pequenos, de 1 a 10, a 10 pessoas, 12, 15 pessoas. Há outros que estão ministrando para dezenas. Outros para centenas, e o Senhor nos deu a graça de chegar a esse número. Também há outros, e hoje eu fiquei sabendo com alegria, que estão nesse momento alcançando, principalmente com as plataformas digitais, estão atingindo milhões. Hoje fiquei sabendo de mais um caso de um pastor na Paraíba, me perdoem. Que eu não lembro agora o nome do ministério, mas louvado seja o Senhor, porque a sua palavra está sendo pregada no mundo inteiro. Espero que mantenhamos a fidelidade, estejamos mantendo a fidelidade e pregando aquilo que é o essencial, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Senão os números não resolvem. Número por número não resolve. Nós precisamos dos números acompanhados de um anúncio cristológico, cristocêntrico, que nos conduza a esse mandamento de Jesus, que resume toda a lei, todos os profetas, todo o Novo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito bem, irmãos, irmãs, nós vamos fazer a leitura devocional. Quem nos manda é o irmão Everson, da igreja em Atibaia, Vida Nova. Quem administra o blog é uma irmã, uma missionária, Vivian Lopes, lá no Mato Grosso do Sul. E quem faz o milagre de transformar as nossas pregações, estilizando, né, para o computador, é o Márcio Rosário e, sobretudo, Ana Paula. que Rosário, Camargo, Rosário, que estão fazendo isso. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo, muito obrigado pelos colaboradores, muito obrigado pelos intercessores, pessoas que oram, obrigado por aqueles que divulgam para outro amigo, outro irmão, outra pessoa e por aqueles cinco irmãos titulares que contribuem e mais dois ou três esporádicos que contribuem para a nossa vida. Se você desejar, comece hoje a orar por esse, por nossas vidas e por esse ministério, que não é uma denominação, mas é um movimento de santidade. E quem quiser divulgar, nós agradecemos. E se você desejar ofertar, quando você acessar lá no Metanoia, Pastor Sérgio, Pastora Margarete Gama Lavoura, você tem ali o número da conta e pode se tornar um contribuinte regular, fiel para as nossas vidas, ou pode se tornar um contribuinte esporádico e saiba que será muito importante. Muito importante. Já é e será mais ainda. Hoje voltei do médico com a minha esposa e depois de 9 meses, muitos exames que estavam sendo feitos, infelizmente a pastora nesse momento está com nódulos malignos, né? Um tumor, um câncer. E ele já não está só no lugar que considerávamos no início. Depois das duas biópsias, verificou-se um avanço. Então, orem por nós, ajudem a divulgar. E eu disse a ela, quando nós chegamos aqui, nós temos uma coisa a fazer, eu dizia à pastora, nós temos que dar tudo. Nós temos que entregar tudo. Tudo aquilo que Deus nos deu, nós temos que entregar. E quem quiser contribuir, só o que foi recomendado de remédio hoje, o que nós recebemos já não era suficiente para o que tínhamos até o dia de ontem. A partir de hoje, então, não sei como faremos, mas eu creio que Deus vai tocar corações para serem contribuintes regulares, sobretudo, porque os esporádicos são uma bênção, independente de valor, chega a oferta numa hora que a gente está precisando, os esporádicos, mas o contribuinte regular nos dá uma possibilidade de previsão para comprar medicação, alimento, luz, água, gás, essas coisas aí. Tá bom? Então compartilho com vocês. Nós decidimos que não vamos ocultar nada. Isso só vai nos fazer bem do ponto de vista psicológico. Não vamos ocultar nada de ninguém, nem vamos nos desesperar, porque o Senhor é conosco, nem vamos apelar. Não vou ficar fazendo pedidos mais vários dias, como já fiz nesses 4 anos e 10 meses, vou só até o altar do Senhor e suplicar que Ele nos ajude, tanto no tratamento agora, na operação que tem que ser feita com urgência, na compra dos medicamentos, como de alimentos e outras coisas aí que eu mencionei, tá bom? Então, é um dia difícil para nós, mesmo assim eu disse a ela, temos que dar tudo, temos que entregar tudo e eu vou dar tudo agora, lendo para você um capítulo de Josué, capítulo 3. O total geral, então, perdão, irmãos, perdão o dia de hoje, é um dia difícil. Total geral, 356.931 acessos, visualizações ou escutas nesses 4 anos e 10 meses. Que o Senhor nos permita mais um agora, mais uma vida. Amanhã eu começo uma nova contagem do WhatsApp e assim por diante. Depois, daqui uns 40 dias, pego um relatório do blog. E daqui uns 40 dias também o relatório do YouTube. E aí nós vamos vendo o Senhor operar do ponto de vista numérico, mas a nossa oração não é essa, não é essa. É que de fato pessoas se convertam a Cristo, convertidos se amadureçam, amadurecidos se transformem em líderes. E façam discípulos, sejam frutíferos e o Evangelho seja anunciado. Vamos ler então a palavra que nos foi enviada pelo irmão Everson. Que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem pela esperança. Pelo poder do Espírito Santo. Olha só. Por isso que nós podemos manter a alegria e a paz, porque confiamos nele e transbordamos de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz por nossa confiança nele, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. O Everson nos abençoou, nós abençoamos a vida dele, família, Karen, meninas, tios e primos, e abençoe todo o povo que nos ouve. Passamos agora à leitura do capítulo 3, capítulo curto, mas com uma mensagem fundamental. Josué e todo o povo de Israel, versículo 1. Se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale Abel-Sitim das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento. Ó, de novo aí, 3 dias. Livro, referência, livro de Esther, depois você leia. E lembre da ressurreição. E ordenaram ao povo, verso 3, em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis. Irmãos, a expressão, uma nota, a expressão hebraica berit, aliança, tem o sentido de concerto, pacto. Concerto não de consertar, né? De fazer um pacto, um acordo sério entre dois amigos, um testamento, um contrato formal, mediante palavra empenhada, sob pena de morte. A arca simbolizava, naquele momento, a poderosa presença da pessoa de Deus no meio do arraial do povo de Israel. Esse era o contexto. Era tão sagrada que, pelo simples fato de resvalar nela, Uzá teve morte instantânea. Bem lá na frente, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, 6 a 9. A arca era símbolo eloquente do pacto estabelecido pelo próprio Yahvé com o seu povo. Aí muitos textos de Êxodo, Deuteronômio, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. E só podia ser transportada por sacerdotes descendentes de Levi. Daí vem o nome Levita, para você que está iniciando. Versículo 4. A fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por esse caminho. Conservai, contudo, entre vós a arca, a distância aproximada de 900 metros. Cuide-se para não vos aproximar dela, porque ela representava a presença de Deus. Deus estava manifesto ali nas tábuas da lei, na vara de Arão, no maná que ele mandou. Então era a própria presença manifesta de Deus no meio do povo de Israel. Josué orientou o povo, e eu os oriento a todos vocês, em primeiro lugar a mim mesmo. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos significa separai-vos. Separai-vos do pecado, separai-vos para Deus, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, que reconheçam que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes às margens das águas do Jordão, pararei junto ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé, vosso Deus. E completou: nisso reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pouserem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. A correnteza será represada e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Lembre que foi assim no Mar Vermelho, né? As muralhas e o povo passou. Agora Deus estava fazendo com Josué de novo e com o povo de Israel novamente. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita, as águas que vinham de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha d'água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã, e as águas que desciam pelo mar de Arabá, o Mar Morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio, em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o povo passava pelo seco, até que toda a nação atravessou, pisando no solo da nova terra. Irmãos, alguns elementos importantes aqui nesse capítulo curto, mas muito significativo. Primeiro, o texto todo está permeado pela ideia de que o Senhor está com o povo de Israel. O Senhor está com Josué, o líder, estava com o povo de Israel e estava com o povo para conquistar a terra prometida. E essa presença do Senhor estava manifesta na arca da aliança. Tá bem? Vou repetir. A presença do Senhor estava manifesta na arca da aliança. É como o Senhor referendando. E você me pergunta, referendando o quê? E quem? E eu vou lhe dizer agora. Em primeiro lugar, Josué vinha num processo difícil, veio num processo difícil porque ele teve que substituir a Moisés. E ele precisava apresentar diante do povo de Israel a sua autoridade. O Senhor, atento a isso, fez com que esse referendo que eu digo a vocês, esse concerto, esse acordo, esse pacto, então, fosse um momento de mostrar para o povo de Israel que Josué, de fato, estava liderando segundo a vontade de Deus. Josué era o líder que Deus tinha escolhido para conduzir o povo de Israel. Meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, eu quero dizer a você, isso era o contexto deles lá naquele momento. Muito bem. Do aspecto, todo mundo que estuda humanas, em algum momento passou pelo estudo, se não faltou na aula, né? Ou não deixou de ler. Passou pelo estudo mais aprofundado do que significam ritos, símbolos e mitos. E aqui nós estamos diante de um símbolo e toda a carga simbólica que isso representa. E a simbologia, ela ganha uma conotação muito mais ampla que a do próprio momento em que estava acontecendo. A simbologia de um texto, ela percorre o tempo. E agora nós podemos olhar para trás e verificar. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus em Israel, era a própria presença manifesta de Deus no meio do povo de Israel, mas teve como objetivo, em primeiro lugar, reforçar para o povo de Israel que Josué é o escolhido dele. Foi o escolhido dele. Então eu quero dizer a você, depois de Jesus Cristo, nós agora somos a própria morada do Espírito do Senhor. O Espírito Santo habita em nós, todos aqueles que creem no Senhor. Nós somos o tabernáculo, a tenda, onde Deus se manifesta, ou seja, onde está a arca do Senhor. O poder do Espírito do Senhor está em nós. E o poder do Espírito do Senhor estando em nós, ele está, em primeiro lugar, dizendo para cada um de nós, segundo o seu contexto, segundo a sua história, se você é meu e você me tem como seu Senhor e Salvador, eu estou com você e eu referendo que você é meu escolhido ou minha escolhida, e eu vou operar sinais e maravilhas diante dos olhos das pessoas, para que todos saibam que você é meu, e você é meu porque você fez com que eu fosse o seu Deus. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo habita em você, você que já crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama o próximo como a si mesmo. Deus está dizendo hoje para você: você é meu, e eu sou o seu Senhor e sou o seu Salvador. Não tenha medo, não te espante, não fique preocupado com a imensa tarefa que você tem agora de substituir Moisés e de conduzir todo o povo de Israel e de conquistar a terra prometida. Não tenha medo de nada, não tenha pavor de nada, não tenha insegurança em relação a nada, porque eu sou contigo, por onde quer que tu fores. E eu digo glória a Deus. Então hoje Deus está falando para você, eu estou contigo. Se tem alguma coisa hoje amedrontando você, até nesse particular, se você está para substituir alguém na liderança, pode ser no colégio, pode ser no trabalho, pode ser no seu local mesmo de trabalho, pode ser na família, pode ser num lugar onde você frequenta para o lazer. Se Deus escolheu você para uma tarefa de manifestar a presença dele, ele é contigo e ele referenda isso diante dos olhos das outras pessoas, e as outras pessoas vão perceber pelo teu olhar, pela tua fala, pela tua vida, pela tua conduta, pelo teu pensar, pelo teu sentir, pelo teu agir, eles vão perceber: eis um escolhido de Deus, ou uma escolhida de Deus. Aproveito, hoje estive com um irmão amado que nos levou até lá. Posso dizer que é irmão porque sei que ele ama a Deus e ama o próximo. Sei, sinto isso. Ninguém é perfeito, não, mas nós sentimos. E outro irmão que providenciou isso também. E eu não estou falando de denominação religiosa, mas eu quero até agradecê-los publicamente perante o Brasil e mais de 20 nações. Até porque nós não sabemos em quantos lugares do Reino Unido, né, estamos sendo ouvidos, em quantos lugares de outros países, de regiões que eles chamam de desconhecidas, nós não sabemos dos Países Baixos, que tem 11 acessos. Pode ser mais de um país, Deus é quem sabe. Eu quero dizer a você que está se candidatando agora a vereador, a prefeito, a deputado será numa outra ocasião, né? Mas a vereador e a prefeito, eu quero dizer a você, se você for escolher Deus como seu Senhor e Salvador, ele escolhe você também como representante dele. O Espírito Santo de Deus vai habitar em você e ele vai operar sinais para deixar claro para as pessoas que você não é perfeito, mas é diferente. É perfeito no sentido de que já foi retirado efetivamente das trevas do pecado original, da lei do pecado e da morte, e foi morto juntamente com Cristo Jesus para uma velha natureza e foi ressurreto. Você ressurgiu com Jesus para uma nova vida. Nesse sentido, o ressurreto em Cristo já tem uma dimensão do seu ser perfeita. Então eu quero dizer a você, hoje o Senhor está dizendo: eu te honrarei, eu mostrarei para as pessoas, eu referendarei perante as pessoas que você é o meu escolhido ou é a minha escolhida. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, o povo de Israel tinha que passar pelo Jordão. E nós estamos falando de milhões de pessoas. E nesses milhões de pessoas, há pessoas da meia-idade, que têm tranquilidade até para passar, ainda que as águas nessa hora tivessem mais cheias, né? A água estava vazando pelas correntezas e transbordando pelas margens. Ainda assim, juntamente com esses que poderiam passar de uma maneira ou de outra, Deus abrindo, há um desafio imenso aqui, porque há crianças recém-nascidas. Há crianças até 8, 10 anos. Há idosos, muito idosos, que não poderiam passar. Sabe o que o Senhor fez? Ele separou as águas, fez como se fossem duas muralhas para o povo atravessar o Rio Jordão com os pés secos, nem molharam os pés, e aí passou todo mundo. Por quê? Porque a arca da aliança, conduzida aqui pelos levitas, hoje eu não vou falar dos levitas, já falei bastante, outro dia posso falar novamente, mas quero reforçar isso. A arca da aliança, a manifestação de Deus, estava com Josué e estava naquele momento com o povo de Israel, e por isso eles passaram com os pés secos. Milhões de pessoas passaram. E se aproximaram então, se aproximariam depois disso, se aproximaram de Jericó. Irmãos e irmãs, eu quero dizer que quando um povo, diz a Bíblia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor não referenda só pessoas individualmente ou na sua particularidade ou na família, como foi o caso de Raabe. Ele referenda povos, ele faz pacto com nações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nesse caso, eles estavam aqui debaixo desse pacto e Deus fez esse milagre, essa proeza, e o povo de Israel, que já tinha visto sinais espetaculares, agora viu mais um. E eu creio mesmo, que assim como Deus pode abençoar individualmente as pessoas, ele pode abençoar um povo. Mas para abençoar o povo tem que estar debaixo da Arca da Aliança. O povo tem que ser a própria Arca da Aliança, onde se guarda a lei do Senhor, a palavra do Senhor, para não haver equívoco, a palavra do Senhor, onde se guarda o sacerdócio, porque nós todos somos sacerdotes, cada um no seu lugar, na sua família, no seu ministério, onde estiver. E na Arca da Aliança, também estava o maná, a provisão. Então, quando um povo reconhece Deus provê o maná e vai prover o maná, Deus nos deu como povo um sacerdócio. Somos sacerdotes, todos sacerdotes. E quando o povo todo diz, nós vamos guardar a palavra do Senhor e vamos andar segundo a palavra do Senhor, o Senhor abre o Rio Jordão. Em nome de Jesus, que nessa noite, e que no dia que você ouvir isso no blog, de dia ou de noite, você tem a convicção que se nós nos transformarmos numa manifestação de Deus na história, ou seja, numa espécie de arca da aliança, no tabernáculo de Deus, no lugar da habitação de Deus, lugar da habitação do Espírito Santo, se nós, como povo, decidirmos pela dignidade, pela ética, pela justiça, pelo amor, pela solidariedade, pelas boas obras, por tudo aquilo que a palavra diz, se nós decidirmos por isso, o povo todo é abençoado. O povo todo passa pelo Jordão. Eu declaro que o Senhor levante, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor levante, em nome de Jesus, vereadores dignos, honestos, íntegros, vereadores e vereadoras, íntegros, dignos, que pensem na população, que sejam solidários, que o Senhor levante prefeitos assim e que o Senhor retire da nossa frente pessoas que destoam dessa verdade, que destoam da dignidade, que destoam da palavra, que destoam do sacerdócio, que destoam da fé na provisão do maná, que destoam disso tudo. A provisão da comida, né? Do pão que desce do céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje. É lembrando lá do deserto, quando Deus dava o pão todo dia, que era o maná. Primeiro referendo para com a pessoa de José, de Josué, perdão. Primeiro pacto é para mostrar Deus estava com Josué. Segundo pacto, Deus estava com o povo de Israel e os fez atravessar o Jordão. Terceiro e último pacto, hoje, lembrando de um versículo que está aqui, santificai-vos, irmãos, hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Creia nisso. E o terceiro aspecto, a terceira manifestação da operação maravilhosa de Deus foi a conquista da terra prometida, a conquista de Jericó. A arqueologia não tem mais dúvida. Não é arqueologia da beira da esquina ali, não. Não é arqueologia de um ou de outro, mas cristão, não é isso não. A arqueologia não tem mais dúvida que as muralhas de Jericó caíram de dentro para fora, para mostrar ao povo de Israel. Nós ainda vamos falar sobre isso. Para mostrar ao povo de Israel, não é a força de vocês, não. É a minha presença. É eu, né? A arca. Eu estou presente com vocês. E para mostrar aos habitantes de Jericó, que já estavam amedrontados, que é isso? Não são as armas dele, não são os guerreiros de Israel, não é nada disso. Os nossos muros simplesmente caíram de dentro para fora, e quando caíram, o povo de Israel entrou, invadiu, né? Entrou e tomou conta daquilo que Deus havia prometido. Em terceiro lugar, meu irmão, minha irmã, se você hoje está diante de uma muralha intransponível, olha a carga simbólica, olha o que significa simbologia, pelo menos num fio de cabelo aqui, tá? O aspecto da simbologia que é supratemporal, que vai além daquele momento e daquele contexto, para todo o tempo e para todos os homens e mulheres, para todas as pessoas. Deus derruba as muralhas que estão diante de você, e ele derruba de dentro para fora, de tal maneira que fique claro para você: não foram os seus esforços, não foi o seu braço, não foi a sua estratégia, não foi o seu poder. Não para que Deus está fazendo isso para desmerecer a nossa estratégia, o nosso trabalho. Não, não é nada disso. Mas é para mostrar. Todo mundo tem que ter um objetivo na vida, e tem que ter metas, tem que ter, para cumprir essas metas, tem que ter um planejamento, e um planejamento estratégico implica num projeto de desenvolvimento. Por exemplo, agora, o projeto de desenvolvimento social precisa de um planejamento estratégico, precisa de execução. Deus não está indo nada contra nada disso. O que ele estava naquele momento era dizendo: povo de Israel, saibam que não foi a força de vocês, foi a minha presença. Eu derrubo as muralhas que estão na sua frente. Então eu quero dizer a você, Deus está falando com você, comigo e com você. Ele está falando: eu derrubo as muralhas que estão diante de você. Claro, nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, sim, mas a nossa obediência a Deus, a nossa fé em Deus vai nos fazer tocar trombeta em volta das muralhas de Jericó. Ou seja, diante dos desafios, nós vamos celebrar a Deus, nós vamos louvar a Deus, nós vamos bendizer a Deus, nós vamos glorificar a Deus. E quando nós fazemos isso, glorificamos a Deus e confiamos em Deus, as muralhas vêm ao chão. E ele quer mostrar também, nesse terceiro lugar, não só a você, que não foi pela sua força, mas ele quer mostrar a todos os outros que não o conhecem, de outros povos, de outras, né, etnias, de outras circunstâncias. Ele quer mostrar: olha, não é a força do povo de Israel, foi a minha força, eu que dei para eles naquele momento. Esse é o contexto daquele momento. Agora, trazendo o campo simbólico para nós, né? Ele quer mostrar para todas as pessoas que te cercam: não foi exatamente a força deles, que por causa da força deles que nós perdemos essa batalha. É porque o Deus deles derrubou a muralha de Jericó e derrubou de dentro para fora. Não podemos fazer nada contra esse Deus. E aí Deus manifesta o seu poder. Ah, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. E diante dos seus desafios pessoais e familiares, eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor está pronto a referendar o pacto com você, honrar a sua vida. Nós que temos que honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, mas ele nos presenteia com isso e ainda mostra para todo mundo: eu escolhi você. Eu escolhi você. Você é meu escolhido. É minha escolhida. Em segundo lugar, todo um povo pode ser abençoado se esse povo estiver em aliança com Deus. Em terceiro lugar, até milagres como abrir uma passagem nas águas, sem que o povo molhe o pé, e derrubar as muralhas que estão à nossa frente, Deus faz para mostrar para nós que não é na nossa força, na força do nosso braço, e para mostrar para os outros também: poxa vida, esse Deus deles é um Deus tremendo, esse Deus criador é um Deus tremendo, eu quero esse Deus. Tanto isso aconteceu que Raabe, a prostituta cultual, provavelmente, ou pelo menos prostituta, se converte, vai para Israel, casa-se com Salmão da casa de Caleb, da tribo de Judá, e vai fazer parte da linhagem histórica de Jesus. Que o Senhor de todo concerto, de todo pacto, de toda aliança, seja comigo e com você, seja com todos, e ele confirme essas palavras no campo individual, familiar, como povo, em cada município desse país e em todos os países do mundo, e que as muralhas de Jericó venham ao chão, para que fique claro que o Deus Criador e Deus Libertador de todo o universo, o justo juiz, é também o Deus acima de qualquer pessoa, qualquer força ou qualquer coisa. Que Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça e nos edifique, fortaleça a nossa fé, nossa confiança, e nós façamos com ele uma aliança. Como num casamento, uma aliança. O Senhor é o nosso Deus e eu sou. O Senhor é meu Deus e eu sou seu servo. Eu te aceito como meu Deus. Veja, eu repito, eu não estou falando de denominação religiosa, não. Estou falando de relacionamento com Deus. Também não estou indo contra nenhuma denominação. Depois, se você achou uma denominação em que você se sentiu bem, sente que é fiel à palavra, sente que está numa boa direção, glória a Deus. Mas o relacionamento com Deus é maior do que isso. É maior do que os ritos. É maior do que os símbolos. É maior do que qualquer mito. O relacionamento com Deus é verdade, é vida verdadeira. E a última muralha de Jericó é a muralha que nos separa da vida eterna. E Jesus já derrubou essa muralha. Então, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua casa, ou numa igreja, recebe vida e vida em abundância, vida plena, vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito do Senhor seja sobre nós. E referende a aliança que tem conosco, referende a aliança para com o povo das nações, e referende uma aliança, desde que essas nações se convertam a ele, né? E referende uma aliança com acompanhada de sinais e maravilhas para que fique claro por todo o planeta que não há Deus como o Senhor. Que a graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.